Ah, informo que ela deu bastante potência aqui, a aeronave se deslocou todinha aqui, o pessoal de terra teve que se deslocar na hora aqui. Confirma que a ocorrência, eu não entendi. A aeronave deu muita potência, o que houve? Teve jet blast aqui pra gente. Gente, a gente vai passar aqui a informação pra equipe principal da Espero, graças pela informação. Ah. A esquerda para o Serra Vitor 368. Direita 250 em caso de falha na 290, curva à esquerda na Porto Serra Vitor 368, azul 27113. Portugal 023, reclinha 26000. Portugal 6000, beleza, Portugal 023. Azul 2534, vou para o Serra Vitor 366. Terra Vista 366, Zulu 2534. Zulu 098, Luiz Serra 366. 366, Zulu 098. Azul 2534, vamos aqui a proa por mais 5 minutos de formação, faz o 368. São 3600, solo azul 9, libera direita, solo Salvador 1219. Direita, 219. São 3600, por gentileza, agilizar as manobras para evitar a remitida do tráfego da companhia que está retaguarda. Ajuste para o azul 2713. Tá 4 homens. 2713, reassuma a navegação e vou para o Serra Vitor 368. Vou para o Serra Vitor 368, azul 2713. Solo aos 23, libera a direita, solo Salvador 1219. 19, boa. Salvador, dá 3152 de Brum. Dá 3152, está aqui TV Alfa, pode antes da Juliette. Alfa é da Juliette, dá 3152. Quantas milhas nessa prova? Mais 5 milhas e vai voltar para o 3.000. Azul 2713, número 4 para pouso. Tráfico na sua posição de 1 hora, 12 milhas, a aeronave da empresa. Está passando 3.400 e descida para 2.500 no rumo nordeste. Efetuando desvio. Sete que tráfico 2713. Passou 366-0098. 500, cheque para entorre 1-1-1-8-9-5. Obrigado. Net, tem alguém 02? Tempo 2, 3-5-2. Então 3600, tá que você vê Alfa Juliette até o Gate 08. Alfa Juliette 08, 3600. E o 5000. Já faço as pistas do seu alzeiro do Cristo. Para 2500, 2713. 1098, né? Para 2 Salvador. Afirmo. Continua para cima, está aguardando pista livre. Aguardo. Seu 2703, hoje à esquerda, vai para o Serra Vitor 366, está autorizada a aproximação R9 como número 3. Esquerda 366, autorizada R9, forma estabilizada azul 27, manda 3. Os 24, libera a direita, solo Salvador 1219. Libera a direita 1219, TAN 31978. Manda, Golote 8. America 230 is the tower. America 230, please. Are you able to take off immediately when you are solicited? I'm waiting on a waiting balance contact here. You don't have to. Roger, in the position. Juno 78, me escuta? Proceda, fica o pista agora. Bono 098, pouso autorizado, venha para o 90 graus, 11-9. 20 com 11, né? Oi, muito boa noite, Azul 2534, estabilizado, RNAVE. Azul 2534, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando. Juliette, até remoto 1-4. Alfa Juliette, remoto 1-4, está 3-978. Vem a 00 com vocês. A gente acabou arrebentando aí na final devido ao laser. Será que você tem uma outra frequência que possa passar uns dados aí para não congestionar essa? Dados, confirma. Será que você tem uma outra frequência que possa passar uns dados da arremetida aí por causa do laser para não congestionar essa frequência? Você não pode passar nessa frequência mesmo. Só aguarde um instante, por gentileza, a gente faz uma nova chamada. Sem problema, tá escutando. Bono 098, boa noite, táxi Alfa Juliette, até o Gui 01. Alfa Juliette para o 01, 098. Então 3600, prossiga. A gente acabou arremetendo na final devido à interferência com o laser na cor verde. Pelo nosso computador aqui, o laser estava a 1.5 milhas da cabeceira 0, nosso lado direito. Deu uma perimetral ali, uma rotatória, um trevo que acessa ali algumas rodovias desse prédio, aproximadamente 200, 300 metros ali à direita. Estavam mandando dali. É muito fácil de pegar isso aí. Tem 205 metros, confirmando? 200 metros, mais ou menos, à direita. Não confiei, 2 metros? 250, 250 metros. Tem 2 km. É necessário que, se possível, se o senhor puder realizar também um reporte junto ao CENIPA. Ok? Não, com certeza. Até pelo Google Maps a gente consegue ver direitinho ali a posição. Obrigada pelas informações, a gente vai fazer o reporte aqui. Uma boa noite. Bom, no 868, copia? Copia, 968. Autorizado Aracaju, nível 230, decola da 10 com a primeira curva à esquerda na saída Cuca, transição Caju. Transponder 5515, controle 120.8. Então, ativo 230 está aprovado, decola da 10 com a esquerda na Cuca, transição Caju. 5515 é o transponder, controle 120.8, gol no 868. Gol no 868, protegimento para essa parte, pronto para o feedback acionamento. Chamará. Polo 3-0, libera direito, polo salvador 1-2-1-9. Direita 2-1-9, o azul 2-3. Polo salvador, muito boa noite, azul 2-5-3-4, libra. Azul 2-5-3-4, boa noite, taxi via Alfa, Juliette, até o gate 03. Alfa, Juliette, gate número 3, mais 1, 2, 3. Boa noite. Boa noite. Portugal 023, passing Sierra Luta 366, contact the tower, frequency 108.95 and check on the gear. Tower 108.95, we'll check on the gear. Portugal 023. Portugal 023, on GNSS approach runway 10. Portugal 023, continue approach and stand by landing clear. Continue approach, Portugal 023. Salvador 27 no 3, solo 33, libera direita, solo Salvador 12 no 9. Solo 2, 1, 9, 2, 7, 3. Solo Salvador, boa noite, Azul 27 no 3, livrando a sua Azul 27 no 3, Taxi Alfa Kilo, Light 3, quando lá tem seu sinalizador. Alfa Kilo, Light 3, 27 no 3. Vira do trem. Estacionamento, boa noite, 68, posição 5. Bom, no 868, autorizado, se tiver que estacionar, reporte táxi. Tarifa, chama táxi, 168. Jerry, stand by more 2 minutes. Alguma posição estimada aqui que a gente não está distando nem um localizador. A estimada é 4 Lima. Mantém a posição, entraremos em contato aqui com a Infraero, confirmando a posição. Aqui vai manter a posição aqui. Bom, Azul 27 na 3, caso veja a sinalização do balizador, pode prosseguir, ok? Ok, no momento ainda não está. Bem, estamos em contato via telefone aqui. Confirmando, é 4 Lima a mesma posição. 4 Lima, a gente está bem na traseira da 4 Lima aqui, mas por enquanto não chegou nenhum balizador. Bem, se a gente informou aí para aero, provavelmente em mais um minutinho deve chegar o balizador aqui. Estamos aguardando, obrigado. Nada, boa noite. Boa, bom serviço. Boa, Portugal 023. É Portugal 023, approval sex via Alpha Juliet to gate 11. Alpha Juliet, gate 11, é Portugal 023. America 230. Clear takeoff runway 10, wind east, 120 degrees 119. Clear for takeoff runway 10, America 230. Solo, boa noite, 368 no 5, formação alfa, autorização Guarulhos. O 138 no 5, autorizado, correção, informação alfa, aguarda um minuto, copy. Adelante, 138 no 5. Taxi 1868, 175, 2 de autonomia, alterando o registro. Confirmação, a gente foi ouvir? 175. Taxi via Índia. Cláudia, ponte para Chamatão e 1-1-8, posição 95, altímetro 1-0-1-6, bom voo. C8, ponto 0-2-1-9-5, 1-0-1-6, boa noite para o 1-8, obrigado. Cruz 3-0, airborne 3-9, contacte no Salvador Departure, control 1-0-8, have a good flight. American 2-3. Departure, Bui North, American 230, taxiing 1600 for flight level 340. American 230 control, boa noite, radar can check, proceed is clear. American 230. Guarulhos autorizado a nível 340, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída da Ela e da Morte. No peso 1-0 a primeira aerovia, após Taubaté e conforme nota. Transponder 5433 e controle 1-2-0-8. 3895, Guarulhos, 340, pista 10, curva direita, saída da Ela e da Morte. No peso 1-0, Taubaté. 5433, controle 208. 5433, confirmado. 5-3-6, 1-8-1-5. 1-8-6, decola 4-1, controle no 208. 208, boa. Controle Salvador Boronha, 1-0-6-8, 1500, na saída da PUCA. 1-8-6-8, o controle está em contato radar, prossiga como autorizado. passagem do 2224 desça para 2.500 pés, está autorizado a aproximação da RNAV. 2.500 está autorizado a RNAV, eu passarei o 2224. Two 30 Kentucky Center, frequency 126.85. Over. 126.85, America 230. Boa noite. Boa noite. Controle Salvador, boa noite. 6074, contamos. Sendo 6074, Salvador, ajuste no 016, desça para 8.000, voo que serra habitando 368. 10116. 8.000, voo Serra Vitor 368, 6074. Chama Recife, 2685. Chamar 2085. Obrigado, Antônio. Chegou 80. Passando pequenas desvias à esquerda, passarei do 2224, já retorna para o Serra Vitor 360. Entendi. Chama 6074, desça para 4.000. 24.000, 6074. Controle, Oceano MS 074. Siga. Solicita desvio à esquerda, prove por 20 milhas. Autorizado. Obrigado. Visual com a pista, passarelo 224. Tiente, cheque preenchimento em torre 1895, passarelo 224. 1795, passarelo 224. Tiano 6074, quando tiver condições, voar para o Serra Vitor 366, autorizado, altitude 2500, autorizado a aproximação, Renan. 72500, mais uns 30 segundos, teremos condições, voar 366, 6074. Salvador, muito boa noite, gol 1098, sítio da Alfa, então São Gonçalo. Fecha, guarda de cópia. S224, torre Salvador. Na tua escuta agora, baixando e travado, ao passarelo 2224. Passarelo 2224, controle da pista 10, vento 120 graus, 11 nós. Tênis de pouso pista 10, passarelo 2224. Salvador para Serra Bravo, Serra Golf, 370 autorizado, decola 1-0, primeira curva esquerda, sai da Puca, transição Zipar, via piso 1-0. 1208 controle Salvador, 5522 no transponder. Então, autorizado 370 para São Gonçalo, decola da 1-0, primeira curva esquerda, Puca. Zipar, amplitude 1-0. Controle operando 208, acena 5522 transponder com 1-0 na verde. Pedro, chame para pushback, funcionamento. Oi. Doutor Ano 6074, passo Serra Vitor 366, chame torre 11895. 1895, 6074, boa noite, obrigado. Controle do 1288, passo Serra Vitor 366. Tanto em breve, a princípio 368. Salvador, boa noite. O Xenema 074, final da Renan 10. Xenema 074, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, 6074. Sala 58, direito no 219. Direita, 219, obrigado, boa. Salvador, boa noite, passarei 2224. 74, ponto autorizado, vento 120 graus, 109. Pouso autorizado, Xenema 074. 02, 204. 098, autorizado, puxo no 01, sem importar. Autorizado, puxo, treinamento, bom no 098. Desafastado, vou observar a vista 366, desça para 4.000 pés. Estacionamento 3815, a ponte é a 7. Sete, aguarde o 305. Manda. noite, Altan. 9590, estimação Alfa, é, nível 300 para Galeão. Gente, eu gosto de copo, é o 9590 para Galeão. Agora não, então é 9590. 4895, autorizado push no portão 7, chame para o táxi. Livre push no 7, então por táxi, trânsito 3885. Fala, boa noite, Xenema 074, livrando a formação do trânsito. Grêmia 074, segue via Alfa Quilo, pátio 3, posição 1 no Romeu. Alfa Quilo, pátio 3, 1 no Romeu, 6074. Galeão? Defona 510. Salvador Galeão, 300 autorizado, via Upper, novembro 857, segue conforme. Decolador 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Irume. Após Irume, Upper, novembro 857, segue conforme. 1208 controle, 5527, o transporte. Alto da Galeão, nível 300, pela Upper, novembro 857. Interessante autorizado com o fator de voo. Decola 0, curva direita da Eoleda Irume. O transponder 5527, controle 208, TAM, 9590. Correto, chame para pushback e acionamento, TAM 9510. Gente, 9590. Voo no 098 para o táxi, autonomia 0230, alterna Recife, temos 165 a bordo. Nada, gol, 1222. Segue táxi, Alfa, enquanto espera dar 0 por 1, 1895, quem negar 0 no meio, bom. Alfa, 0 no 0, ajuste no 0 no meio, 0974. Prossiga. É só por uma dúvida aqui da carta do espaço, na nossa carta aquilo não existe, a Delta vem até aqui, mas ali a placa amarela está que foi quilo. A carta estaria desatualizada? Negativo, a carta que consta aqui pra gente tem até que ser quilo sim. Porém, se a Naís está indicando aquilo, ingresse via a mesma, taxi via parte 3, a posição 1 no Romeu, atendendo aos sinalizadores, o CLM 074. Talvez tenha sido até um erro da gráfica por não ter saído. É, tranquilo, a gente já tá aqui visual com o balizador, não no Romeu. Era só pra ter uma dúvida, carta de novembro de 2014, é Delta até o pátio. Deve ter sido um erro da gráfica então. Obrigado. Boa noite, chegou no 098.090, pronto. Exatamente, chefe. É, a gente já tinha ouvido algumas reclamações, eu acho que há algum problema na Jepsi mesmo. Mas como nós usamos a carta estabelecida aqui pelo ICEA, né, pelo nosso órgão governamental, nela tem a taxa quilo. Mas deve ter sido algum erro da Jepsi, porque outras aeronaves já tinham feito a mesma reclamação. Ah, entendi. Eu vou chamar o setor de navegação da empresa, então. É, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Voltan 3815, está pronto para o táxi, 181 a bordo, 4 horas, alterno Galeão. Com ajuste 1016, com descendo para 4010, o azul 4010. Positivo, vamos para o céu, Vitor 366. Ajustar, Vitor 366. 098, decola 07, chame agora o controle no 208. Uno 208, voo 1098, boa noite. Torres, boa noite, 762, ponte de ponte espera pronto. Vem pista no 0, são 3815. A linha 1010, 768. Sim, voo 098. Júlio, voo 098, pode voar de parda, presente. Autorizado, Jamo, de parda, fora da minha área de responsabilidade. Sim, vamos voar, Jamo, então. Vamos 098. Controle, óbvio, 462, eu estou me informando, senhor, estou com pequenos cúmulos aqui, tanto à direita quanto à esquerda, vou fazer pequenos desvios à esquerda ou à direita. Positivo, deixa a seu critério em descida para 4000, azul 462. Paulo Salvador, 9590, novo para PUC, posição número 8. Muito obrigado, PUC no 8, sem embarcar. Oitavo, 9590. 9590, obrigada, bom dia, dona 222. No 5, decola 09, controle no 208. 208, espera 3 no 5. Torres Salvador, boa noite, dono 228. Bono 228, boa noite, continua a aproximação e forma visual com o campo. Tomarei, bono 228. Zeda? Pós 2000 pés autorizado. Pós 2000 pés, Zeda, 3 no 5. Azul 462, desça para 2.500 pés, está autorizada a aproximação em nave. 2.500 pés, autorizado a aproximação em nave, azul 462. 228, ponto autorizado, vento 1.0 graus, 1.09. Migre pouso 1.0, gol 1.228. 1228, solo outro no 3, direito no 219. Direito no 219, 1228. Chame Recife 12685. 12685 com 1098, boa noite. Alô, Salvador, boa noite. Vou 1228, 1228, segue via Alfa, chamei da Juliette. Via Alfa, 47, 1228. Olha, o canal 590, ponto para o táxi. Nosso POB 162, autonomia de 3 horas, alterna com o fim. 1-0, segue táxi de engenho alfa no bote espera da 1-0, por 1-895, QNH 1-0, no meia, bom voo. Mas a meia, via engenho alfa, 1-895, seu 9-5-0. ONO 5, chame Recife, frequência ONO 260, caso negativo, 1288. Recife 28260, 28, 1385, bom dia. Azul 4062, passa Serra Vitor 366, reduza, chegue o trem, chame Torre, ONO 1895. ONO 1895, já reduzindo para mínima, o Azul 4062. A linda cola 9510, corrijo. A linda cola sempre parada. Afirmativo, seu 9510. A 9510, autorizada a linha área decolar sem parada, vento 110 graus, 109. A linda cola sem parada, seu 9510. Faz o 4062, muito boa noite, numa final de 7.5. Faz o 4062, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Na sua escuta, uma autorização de pouso, azul 4063. Paulo, gol 1-2-2-2, canal, fonte da Juliette. Dois, autorizado, ingresso, direto, que eu tô 1-0. Direto na Juliette, parando 0, 1-2-2-2.